Então vamos lá, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Essa semana eu estive pensando o seguinte: todo mundo que diz alguma coisa acredita estar dizendo algo que ele chama de a verdade. Ou seja, a verdade é um porto seguro ao qual todo mundo, no qual todo mundo espera encontrar abrigo, defendendo-se por trás da verdade. No entanto, vamos meditar um pouquinho sobre o que esta palavra pode querer dizer? Bem, caso exista alguma verdade, existem alguns requisitos dos quais ela não pode escapar. Então, em primeiro lugar, ela tem que ser universal. Porque se você tem aqui uma verdade parcial, mas a verdade parcial está colocada dentro de um quadro falso, ela só é verdade de um ponto de vista muito subjetivo. Portanto, se existe alguma verdade, ela tem que estar conectada a outras verdades. Quer dizer, ela não pode desmentir outras verdades. Se a verdade se desmente, então ela não é verdade de maneira alguma. Isso quer dizer que toda e qualquer verdade depende de alguma, em última análise, de uma verdade total que abrange o infinito, abrange o universo e abrange todos os níveis de realidade, todas as dimensões da existência, vamos dizer, desde a mais universal até o mais mínimo detalhe que você possa conceber. Tudo isto interconectado de alguma maneira, não necessariamente como se fosse um sistema lógico, dedutivo, mas através de toda uma grade, uma rede de interconexões que podem ser lógicas, analógicas, dialéticas, elos de simpatia, de semelhança, de similitude, como queiram. Mas verdade totalmente desconectada não pode haver. Então, isso significa que se há alguma verdade, é a verdade da totalidade universal, incluindo o que essa totalidade universal sabe sobre si mesma, porque se ela nada souber, então acontecerá que nós estamos dentro de um campo eminentemente falso, no qual nós somos os únicos portadores da verdade. Então, é só você fazer essas observações, você pode perguntar assim: nós podemos conhecer a verdade? A resposta é evidentemente não. Quer dizer, a verdade, ela é incognoscível para os seres humanos. A verdade, no sentido forte da palavra, quer dizer, verdade universal, abrangente e, por assim dizer, omnexplicativa. Nós não temos isso de jeito nenhum. Então, ou estamos no mato sem cachorro, ou tem alguma outra solução possível. Ora, se eu disse que nenhuma verdade parcial pode valer por si mesma se não estiver amparada em toda, vamos dizer, a sequência, ou em toda a hierarquia das verdades, que vai até a última verdade universal. Então, se nós não podemos conhecer a verdade universal, então não podemos conhecer também as verdades parciais. Esse raciocínio é muito simples. Mas o fato é que, por experiência, nós sabemos que nós conhecemos algumas verdades parciais. Nós sabemos, por exemplo, vamos dizer, pelo domínio que exercemos sobre alguns processos naturais, não é isso? Ou pela nossa capacidade de previsão de situações humanas, que frequentemente ultrapassa até as nossas próprias expectativas. Se você pegar todo o mundo da tecnologia, ele consiste no domínio exercido sobre processos naturais, de modo que você, desencadeando um efeito, você produz a causa exatamente conforme a expectativa. Então, quer dizer que nestes pontos específicos nós conhecemos a verdade. Nós conhecemos verdades parciais e sabemos que elas dependem de uma verdade universal que permanece desconhecida para nós. Ora, isto nos dá uma capacidade de adaptação ao ambiente físico, ao ambiente social, ao ambiente humano, extraordinária, que transcende infinitamente as possibilidades de qualquer animal. Se nós perguntarmos assim: um animal conhece a sua situação? Ele conhece dentro de uma grade muito limitada, dentro de um horizonte muitíssimo limitado. Por exemplo, suponha que você é um urso e aparece um sujeito na sua frente com uma espingarda na mão. O urso sabe o que é espingarda? Não tem a menor ideia. Ou seja, você aponta a espingarda para o urso e ele ainda não sabe que ele é um defunto, né? Quando ele souber, vai ser demasiado tarde. Por outro lado, pode haver um sujeito ali que está com uma arma e que não pretende matar o urso de maneira nenhuma, ele está carregando a arma apenas por autodefesa, ou por hábito, e o urso o ataca e o mata e come. Isso quer dizer que a adaptação do urso à sua situação só é válida dentro de uma esfera de realidade muito pequena. Não é isso? E nós vemos claramente o limite dessa esfera de realidade quando fazemos algo que o animal não compreende. Por exemplo, houve um biólogo, não lembro se foi o Conrad Lorenz ou outro qualquer, que ele começou a conviver com uma tribo de macacos, e os macacos aceitavam como se fosse um membro, né, da comunidade. Mas um dia ele se vestiu de macaco, ele se fantasiou de macaco, os macacos ficaram aterrorizados. Então você vê que a distinção que o macaco faz entre um macaco e um não macaco é muito precária. Quanto mais ele se parecia com o macaco, do seu próprio ponto de vista, menos ele se parecia com o macaco do ponto de vista deles. Em suma, eles não entendiam o que estava acontecendo. Uma vez eu fiz uma experiência, eu acho que eu já contei aqui, eu tinha uma cachorrinha, eu amarrei a cachorrinha com um laço. Quer dizer, ela não estava presa realmente, tinha um laço. E quando alguém a provocava, ela pulava para atacar a pessoa, e era enforcada pelo laço, evidentemente. E ela pulou mil vezes e mil vezes foi enforcada. Eu pensava assim, quantos séculos ela levaria para entender que ela, se ela fosse para trás, ela estaria livre do laço. Ela não aprenderia isso jamais. Ou seja, esta simples situação transcendia infinitamente a capacidade de adaptação do bicho à sua situação real que ele estava vivendo. Se nós compararmos isso com o ser humano, nós vemos que a nossa capacidade de adaptação é absolutamente monstruosa. O Ortega y Gasset observa, com muita razão, que todos os animais têm um clima e uma região que lhes são apropriados. Por exemplo, uma girafa se sente muito bem no calor africano, o urso polar se sente muito bem no frio do Ártico, tá certo? Mas se você trocar as posições deles, eles estão lascados, né? Ao passo que o ser humano não se sente confortável em parte nenhuma do planeta. Em todo lugar ele está inadaptado. Né? Você vê aqui nos Estados Unidos, por exemplo, sei lá, no verão você precisa do ar-condicionado e no inverno você precisa do aquecedor. Quer dizer, você precisa fazer uma adaptação porque você não está bem nem no calor, nem no frio. Né? Se você mora no mato, sem recurso, você acha que você está mal ali, está correndo perigo, você vai viver na cidade, daí você é assaltado, atropelado, tem que pagar imposto, etc, etc. Então, nesse planeta não há um lugar adequado para o ser humano. Em função disso, o ser humano desenvolveu milhares de artifícios para se adaptar mais ou menos ao seu ambiente. Se você pensar isso, se você pensar a multidão de remédios, de equipamentos, de técnicas, tudo que o ser humano inventou para ele se virar mais ou menos no ambiente terrestre, você verá que a capacidade de adaptar, embora o ser humano não esteja bem em parte alguma na Terra, a sua capacidade adaptativa é monstruosa. Não é isso? Quando você pensa, por exemplo, a ideia das mutações, que fala a teoria da evolução, né? Quer dizer, uma espécie, supondo que existem essas mutações, que na verdade até hoje as mutações observadas são absolutamente insignificantes. Por exemplo, quantos milhares de anos não precisa para que um bicho desenvolva uma pequena mudança anatômica para se adaptar, né, ao seu ambiente? Essas mudanças, vamos dizer, em escala pequena, elas acontecem. As macro mutações de que fala a teoria da evolução nunca foram observadas e, por definição, jamais serão, pois elas levam bilhões de anos, só se nós arrumarmos um biólogo que dure um milhão de anos para poder observar isso aí. Então, nada disso foi observado, mas mutações de escala pequena existem, mas elas levam muito tempo para acontecer. Se o ser humano dependesse disso para sobreviver, já teria extinto há muitos anos. Tudo isto mostra para nós que algum conhecimento das verdades parciais nós temos. Agora, como é possível o conhecimento das verdades parciais se nós não temos nenhum acesso à verdade universal que as gera, produz e sustenta? Eis aí um mistério. Em parte, a solução desse mistério está na seguinte coisa. existe uma montanha de estudos sobre a cognição humana, sobretudo a respeito, vamos dizer, da comunicação não verbal. E hoje nós não podemos negar que nós sabemos muito mais do que nós conseguimos dizer até para nós mesmos. Ou seja, cada um de nós é um depósito imenso de conhecimentos que servem para a nossa orientação na prática e no dia a dia, mas aos quais nós não conseguimos dar, através da linguagem, uma vigência pública. Isso quer dizer que, se você pegar todas as bibliotecas do mundo, bibliotecas, arquivos científicos, etc., etc., o que está registrado ali é um nada perto do que a humanidade sabe. O que você sabe, medite isso aqui, por exemplo, o que você sabe sobre a sua própria vida e quanto você conseguiria disso transmitir, digamos, se você fosse escrever um livro de memórias. Tem mais, só para você fazer uma ideia, vamos dizer, os hiatos temporais que existem numa recordação autobiográfica. Você pula meses, anos, né? Você não lembra daquilo ali, quer dizer, você sabe que aquilo aconteceu, mas você não consegue processar isso na sua memória consciente. Não é isso? Mas que você sabe, a prova de que você sabe é que você consegue se orientar com relação à sua própria vida. Eu, por exemplo, tenho muita essa experiência de ser acusado de coisas que eu não fiz. Coisas que eu nunca pensei na minha vida, mas eu sei que eu não fiz. Eu sei que eu não estava lá. Eu sei que a coisa foi outra. Embora eu, às vezes, não saiba exatamente como foi. Então, quer dizer, mesmo aquilo que eu não consigo lembrar conscientemente, eu tenho um senso de orientação com relação àquilo. Então, vamos dizer, a pergunta é, da onde vem este senso de orientação que nos permite conhecer uma infinidade de verdades parciais? Ora, se isto não vem da própria verdade universal, então não tem explicação. Ou seja, de algum modo misterioso, nós somos dirigidos pela verdade universal em direção às verdades parciais que nós precisamos e podemos conhecer. Vamos dizer, esta presença da verdade universal, ela permanece, por assim dizer, no inconsciente. Não é isso? Mas sem ela, nada podemos fazer. Tá certo? Então, ora, é isso que a Igreja descreve como a atuação do Espírito Santo. O Espírito Santo sustenta a nossa inteligência. E a inteligência só funciona porque está fundada nesta raiz da verdade universal, sem a qual qualquer verdade parcial seria absolutamente inconcebível. Não é isso? E esta imensidão de processos de adaptação que o ser humano criou ao longo do tempo e continua criando seria absolutamente inexplicável. Estão entendendo isso? Então isso é o mesmo que dizer, sim, nós conhecemos a verdade universal, mas a conhecemos não como um conteúdo conscientizável e manipulável. Nós a conhecemos apenas como um recurso inconsciente que trabalha em nosso favor e que orienta o nosso conhecimento das verdades parciais sem que nós possamos reconstituir o processo todo. O Dr. Miller, ele costumava falar de um quadro patológico chamado despersonalização epiléptica, que se caracterizava pela perda da capacidade divinatória. Se você parar para pensar quantas adivinhações você faz num só dia e sem as quais você estaria absolutamente perdido no espaço, você terá uma ideia de como funciona, quer dizer, este fundo da verdade universal em cima do qual nós construímos as nossas vidas, as nossas percepções, o nosso conhecimento, etc. Ora, mas se as coisas são assim, então isso significa o seguinte: ninguém está privado da verdade. Todo mundo tem um acesso a ela, tá certo? Não um acesso no sentido de um domínio consciente dessa verdade, ou seja, não conhecemos a verdade universal como conhecemos, por exemplo, o funcionamento de um equipamento que nós usamos ou a conduta de um animal que nós estamos domando. Não nesse sentido, que esses são conhecimentos que nós dominamos, eles pertencem a nós, estão dentro da esfera da nossa consciência, e nós dominamos e manipulamos esses conhecimentos. Então não é nesse sentido que conhecemos a verdade universal. Conhecemos a verdade universal no sentido de estar nela. E isso é que eu chamo conhecimento por presença. Aliás, eu chamo, não. Eu achei, um tempo atrás eu achava que eu tinha descoberto o conhecimento por presença, até que alguém me mostrou um livro que falava de um filósofo iraniano do século XI que já tinha descoberto isso. Mas para a gente não se iludir com as nossas grandes novidades. Então, o fato é que o cara descobriu o conhecimento por presença, ninguém ligou, e eu, sem ter conhecimento dele, redescobri isso aí. Eu acho que com esses exemplos que eu estou dando, fica mais nítido o que eu estou querendo dizer com conhecimento por presença. Você conhece essa verdade não porque você a domine intelectualmente, mas porque você está nela. Ela é o seu quadro vital. Você não pode viver sem ela nem um único minuto, e você conta com isso. Né? Mas se as coisas são assim, então pensa bem. O sujeito que está, diz que está em busca da verdade, exatamente o que, que ele está buscando? Ele está buscando um conjunto de proposições que, segundo ele, expressam, vamos dizer, o conteúdo da verdade. Esse conjunto de proposições é escrito em alguma língua, língua morta ou língua viva, mas a língua que tem uma vigência pública. Ou seja, é aquela parte da verdade que não apenas está conscientizada por um indivíduo, mas que pode ser conscientizada por todos, um grande número deles ao mesmo tempo. Então é uma espécie de mínimo múltiplo comum. Tá certo? É um recorte que abrange o que eu sei, o que o outro sabe, o que o outro sabe, o que o outro sabe. Tem um pedaço ali que é... Todo conhecimento público é isto. É um recorte feito com uma parcela infinitesimal do que cada um sabe e que coincide com o que os outros sabem. Eu digo que você está buscando isso, você pode dizer que você está buscando a verdade ou você está buscando apenas o consenso público? Então, a busca desse consenso público, evidentemente, tem muito menos importância do que a busca da própria verdade, que jamais cederá ante o seu desejo de dominá-la, mas ao contrário, ela só se oferecerá a você se você a aceitar, se você se colocar dentro dela, em vez de colocá-la dentro da sua cabeça. Quer dizer, você, a verdade, nesse sentido, ela não é um conteúdo da sua consciência, mas é um âmbito, um domínio, uma esfera, um espaço no qual nós vivemos, né? No sentido do apóstolo, nele vivemos, nos movemos e somos. Então, se você perguntar assim, qual é o propósito de um curso de filosofia? Iniciar as pessoas numa doutrina, num conteúdo doutrinal já expresso em palavras, que será absorvido por você? Ou, ao contrário, levar você a conscientizar esse imenso depósito da verdade universal dentro do qual você está? E que você jamais dominará, mas que pode sempre inspirar, orientar e dirigir você no sentido das verdades parciais que você precisa ou deseja conhecer. Então, é por isso que eu disse que, hoje mesmo eu escrevi que a finalidade da filosofia não é criar filosofias, isso é doutrinas filosóficas, mas é criar filósofos. O que é um filósofo? Diz, filósofo é o jeito de amor à sabedoria. Mas espera aí. Quando eu estou falando dessa verdade universal que permanece, por assim dizer, nas nossas costas e dentro da qual nós estamos, isso é a sabedoria, evidentemente. E no que consiste o amor à sabedoria? Consiste em você tentar pegar a sabedoria, encaixá-la dentro de um sistema doutrinal e publicá-la? Claro que não. Consiste em você ceder a ela e você estar atento e você ser dócil a ela, de modo que deixar-se dirigir por ela nos vários momentos da sua vida e das suas investigações. Tá certo? O que significa o seguinte: só existe neste mundo um portador da verdade. Esse portador é o ser humano. Então, note bem, não são os livros, não são os arquivos e registros científicos, não são as instituições, são os seres humanos. Agora, por exemplo, quando você lê as obras de um grande filósofo, digamos, um Edmund Husserl. O exemplo do Edmund Husserl é muito, muito útil, porque, já expliquei, Husserl sabia taquigrafia e ele praticamente escrevia na velocidade que pensava. Então, o número de registros de pensamento de Edmund Husserl é monstruoso, né? Agora, pega todos esses registros e para pensar assim, o que mais Edmund Husserl sabia? E o que mais ele precisaria ter sabido para ele saber isso que ele escreveu? Aí você vê que, por enorme que seja o volume de registros, o que estava na alma dele, na percepção real dele, era muito mais. Por que que, por exemplo, você ter acesso aos livros de Edmund Husserl, claro que é bom, é imensamente bom, mas não é tão bom quanto você ir lá e ter aula pessoalmente com Edmund Husserl, por causa desse, vamos dizer, desse depósito de verdades que estão não num livro, não numa doutrina, mas num ser humano, real, de carne e osso, falante, vivente, está entendendo? É por isso que realmente só existe ensino da filosofia onde existir um filósofo vivo, vamos dizer, na plenitude da sua atividade filosófica. Senão não existe, senão existe apenas cultura filosófica. Então, a presença, o exemplo, né, o tom de voz, tudo isso importa. Né? Veja, isso importa não só no ensino da filosofia. Né? O Theodore White, no livro Faith in Numbers, Trust in Numbers, ele diz que isto se aplica até ao domínio técnico-científico mais material possível. Hoje mesmo eu estava comentando aqui que um escritor americano que dá aula de arte de escrever, é um homem famoso, um dominador da língua inglesa, evidentemente, e ele escreveu um artigo para os imigrantes, dizendo o seguinte: vocês chegam aqui, vocês vêm da Índia, do México, do Brasil, do Reich of Park, e chegam aqui e vocês veem que vocês têm uma dificuldade imensa para compreender se uma carta da companhia de luz, um manual do usuário, essas coisas todas, né? O texto de uma lei, né? E vocês ficam perdidos no meio disso, mas eu tenho que confessar, eu também não compreendo nada disso. Tá certo? Então, em vista disso, eu mesmo estava comentando o seguinte: se chega aqui, por exemplo, um móvel, um equipamento qualquer, eu tenho que montá-lo, não adianta eu ler o manual do usuário, porque eu não vou entender jamais aquilo. É preciso que alguém faça na minha frente e eu veja com meus próprios olhos, e daí eu sei. Mas, agora, eu sou assim? Não, de fato todo mundo é assim. As pessoas que têm a capacidade de transpor da explicação verbal para a realidade espacial são poucas. O Pedro, por exemplo, é um talento nisso aí. Você dá um manual absolutamente incompreensível para ele, ele sabe o que fazer. É isso. Assim como interpretar mapas, por exemplo. Você ler um mapa, não é uma... Você pega o seu Zé Mané na esquina, solta ele no meio do mato e dá um mapa, ele vai morrer perdido ali no meio, ele não sabe ler mapa. Então, o Theodore White observa que na maior parte dos equipamentos científicos não é possível ensiná-los por meio de manual de instruções. Você precisa ir lá e alguém manejar aquilo na sua frente e você ver isto. Né? E você sentir, por exemplo, o sentido dos gestos, o jeitão. Né? Você imagina a quantidade de informações sensoriais que o aluno adquire numa coisa dessa, e que ele jamais poderá dizer, e muito menos transpor num manual de instruções. Sem isto não existe ciência. Você imagina, por exemplo, sei lá, aqui está um telescópio desse do observatório, se ele vai ensinar você a mexer com o telescópio, você pode ler o manual de instruções o resto da sua vida, se alguém não mostrar como é que funciona, você não sabe. Né? Um reator atômico, qualquer equipamento científico, por mais simples que seja, né? Esta câmera que está me filmando, né? Se eu não ver alguém fazendo, eu não vou entender. Então, isso quer dizer que não é só na filosofia que a presença humana é importante. vamos dizer, a intercomunicação das consciências, não através da palavra, mas através de uma totalidade na qual a palavra entra como um elemento muito pequeno, um elemento apenas complementar. A palavra serve para você designar coisas às quais você não tem acesso sensorial direto. Por exemplo, eu não posso ter conhecimento direto da vida de Napoleão Bonaparte, então alguém tem que me transmitir por escrito. Tá certo? Então, em vez de a linguagem ter esse poder onipresente e onipotente que a tradição linguística do século XX, desde o Ferdinand de Saussure até hoje, lhe atribui, nós vemos que a linguagem é um quase nada, dentro, não só dentro do universo, mas dentro do universo que nós conhecemos. Ou seja, a maior parte dos conhecimentos é indizível, mas ela é transmissível de algum modo, quase mágico. E é isto que um curso de filosofia pretende desenvolver em você. Não um conteúdo doutrinal pronto, mas uma capacidade de conscientizar esse aporte, esse auxílio da verdade universal em todos os momentos da sua vida, dirigindo você para as verdades parciais que você quer ou deseja conhecer. Portanto, é por isso que eu digo, a finalidade da filosofia não é produzir filosofias, mas produzir filósofos. E o filósofo, se é o que tem amor à sabedoria, é o que tem, vamos dizer, uma relação frutífera com esta verdade universal que o sustenta. Ele se deixa guiar por ela para que ela, vamos dizer, intensifique, aguce a sua intuição e o faça perceber as coisas que ele precisa saber, transcendendo infinitamente a sua capacidade de dizê-las. Estão entendendo? Tudo que eu estou fazendo nesse curso, desde o início, é por isso. Eu meditei muito o caso do Mário Ferreira e pensei, por que que este gigante da filosofia, que tinha inclusive o gênio comercial de distribuir livros, ele inventou a venda de livro de porta em porta, a venda de livro a crédito, ele inventou tudo isto. Por que que o resultado pedagógico dele foi nulo, foi zero? Eu não conheci, eu entrevistei vários ex-alunos dele. Ninguém tinha entendido nada, ninguém aproveitou nada daquilo, absolutamente nada. E o genro do Mário, Fernando, me contou que, enquanto o Mário viveu, ele vendia livro pra caramba, né? Porque ele morreu, não se vendeu mais nenhum exemplar. Ou seja, apagou tudo, né? Por que que isso aconteceu? Meditei muito isso, claro, nós temos que meditar o exemplo dos nossos grandes antecessores, para aproveitar o que eles adquiriram e para não cometer os erros que eles cometeram. Eu vi, o problema do Mário é o seguinte: ele tinha uma doutrina pronta, ele estava transmitindo essa doutrina. É como se fosse um pregador. O pregador transmite uma doutrina pronta, né? Se ele é protestante, é doutrina protestante, se é católico, é doutrina católica, etc. Então, um filósofo que vem com uma doutrina pronta, bom, ele já está transmitindo, mas isso significa que você vai estar circunscrito aos limites dessa doutrina. Então, trata-se de uma transmissão de ideias e não de uma verdadeira educação. Pode se tratar de uma instrução. Veja, o fato de ele ter adotado a expressão "matthesis magister". Matthesis magister quer dizer a instrução suprema. O que é a instrução? Eu pego aqui uma estrutura de ideias, de conhecimentos, e emboco aquilo dentro de você, de modo que aquilo molda você. Educação é exatamente o contrário, exducere, levar para fora. Fazer com que você perceba algo que está para além de você e que está para além do que eu mesmo estou lhe ensinando. Então eu falei, bem, a instrução suprema não é a educação suprema. A educação suprema não pode consistir na transmissão de uma doutrina pronta, mas apenas de sugestões que vão fecundar a mente dos alunos, como fazia Sócrates. Se você pensar, qual é a doutrina de Sócrates? Pode revirar, se ele não tem doutrina nenhuma. Ele tem perguntas, dúvidas, raciocínios, sugestões, tem tudo isso, mas não dá para você formular uma doutrina. Nem a doutrina de Platão dá para formular inteiramente, em termos teoréticos. Por quê? Porque quando você chega na culminação do discurso dialético, ele solta lá um mito e você pode interpretar o mito do jeito que você quiser. Então, isso quer dizer que Platão não tinha muita ilusão quanto à possibilidade de transmitir em palavras o ensinamento supremo. Né? Quanto aos materiais de Aristóteles, de bom, tudo que nós temos de Aristóteles é o rascunho de aula, nós não temos a menor ideia de como eles explicavam aquilo na aula. Então, o conjunto da obra de Aristóteles é também um bando de sugestões. Eu já expliquei para vocês que a obra de toda a obra e todo o esforço filosófico de Aristóteles culmina num paradoxo que ele não resolveu, que é o seguinte: tudo que existe só existe como entes individuais, não existem entidades genéricas caminhando por ali. Né? E, no entanto, todo o conhecimento que nós temos é sempre de tipo genérico, baseado nos conceitos das espécies. Então, existe um hiato entre o nosso conhecimento e a realidade. A adaptação das duas coisas, ela existe, certamente existe, eu mesmo acabei de demonstrar que existe, mas é precário, precário, problemático e tem que ser refeito continuamente. Não é isso? Então, é isso que eu pensei. Por que que eu denominei isso aqui de seminário de filosofia? Porque seminário vem de semente, semente. Né? Você está plantando a semente, você não sabe quais que vão germinar, quais não vão. É como está na Bíblia. Um vem, o passarinho come, outro cai na pedra, tem que terminar o controle da coisa. E pior, não é que nós não sabemos quais vão germinar, nós não sabemos o que vai germinar. É como se o sujeito pegou lá a semente de tudo que até misturado, aqui de milho, de abacate, de tomate, de goiaba, e pss, jogou, ele não sabe o que vai pegar. Ele não sabe o que está criando, tá certo? Então, um educador espanhol, que eu não lembro o nome, dizia: a educação é uma arte de resultados imprevisíveis. Imprevisível não quer dizer que esteja totalmente descontrolado. Eu me lembro, eu acho que todo esforço educacional, para mim, sempre me lembra, quando eu era jovem, eu desenhava muito e pintava, e gostava muito de pintar com aquarela. E para desenhar um céu em aquarela, o que que você faz? Você desenha meticulosamente cada nuvem? Não, não, não, não, não. Você espalha água no papel, põe duas gotas de tinta azul e fica fazendo assim com o papel, até o negócio ajeitar, dar um jeitão mais ou menos de nuvem. E funciona. Então, a educação é mais ou menos assim. Você não tem um controle total, você tem, por assim dizer, uma orientação estatística, né? Probabilística. Né? E eu acho que isto funciona. Funciona por quê? Porque é próprio da natureza humana se desenvolver a partir dessas sementes. Claro que umas sementes podem se corromper completamente no caminho, tá certo? Podem ser devoradas pelos passarinhos, por um urubu, qualquer coisa assim. Mas, em geral, funciona. Vamos dizer, estatisticamente, vamos dizer, 75, 80% dos casos vai funcionar. Né? Então, tudo isso obedece, vamos dizer, a uma estratégia baseada nesses conhecimentos adquiridos, e é por isto mesmo que eu faço questão de os elementos da minha filosofia que são expostos aqui sejam, em primeiro lugar, sejam fragmentários. Nunca se consolide num sistema. São apenas sementes que eu tô jogando e que podem se desenvolver em sentido que eu mesmo não posso prever. E, em segundo lugar, sempre tenha em mente isto aqui: o objetivo do ensino é a pessoa. É criar pessoas melhores, pessoas mais sérias, pessoas mais centradas, pessoas mais conscientes, mais inteligentes e mais honestas. Ora, se não está centrado, como é que pode ser honesto? É absolutamente impossível. É fácil você fazer discursos moralistas, acusando as pessoas de serem corruptas, de serem mentirosas, etc., etc., mas se o indivíduo não tem um centro, e se este centro não está, de certo modo, aberto à verdade universal, como ele vai poder ser honesto? Só por, vamos dizer, por um sorteio, por uma questão lotérica, né? Então, até o ensinamento moral, ele tem que visar, vamos dizer, o centro consciente da pessoa. E esse centro consciente não é controlável verbalmente. Ele se transmite do mesmo jeito que, vamos dizer, os gestos do técnico transmitem ao aluno o manejo de uma máquina. Tudo isso não tem jeito de você transpor isto numa explicação verbal. Você tem que ver e fazer. Do mesmo modo, eu estudei desenho um tempo, e 90% do ensinamento consistia em copiar o que o nosso professor Luiz de Noiviani fazia. A explicação verbal era um pedacinho, o resto você via ele fazendo e fazia igual, né? Então é por esta imitação. E isto, para mim, vigora sobretudo na educação de crianças. O que você transmite a uma criança? Você não transmite o que você quer transmitir, você transmite o que você está fazendo. Né? Ou seja, a criança não presta atenção em você só quando você a está ensinando, dando uma ordem. Fulaninho, não faça isso. Fulaninho, desça do muro. Fulaninho, pare de estrangular o seu irmãozinho. Né? Não é só nessa hora que ela está prestando atenção. Ela está prestando atenção em você quando ela bem entende. E presta atenção no pai e na mãe a maior parte do tempo. A criança tem um fascínio por pai e mãe. Fica olhando. Então, é ali que você está ensinando a criança. Você não tem controle desse processo e ela também não tem. Mas existe uma espécie de controle, vamos dizer, cardíaco, que vem do coração, que vem do seu centro e passa para o centro dela. É um processo mágico? É, mas muita coisa é mágica nesta vida. Nós não sabemos como isso funciona, mas sabemos que funciona. Tá certo? E se isso é assim na educação de crianças, também o será na educação erudita, na educação do adulto, na educação filosófica. Pois eu acabo de dizer que isso é assim até no ensino técnico, meu Deus do céu. Hã? Se é assim na coisa mais material e técnica, como é que não será na filosofia, na ética ou na religião? Então, na própria religião, a pregação funciona um pouquinho. Né? Mas se você nunca vê aquilo funcionando, você nunca vê o exemplo da santidade, da bondade, não adianta nada. Mas o exemplo por si, ele sempre funciona. Mesmo que você não consiga verbalizar tudo o que você está vendo. Então, o caminho certo da educação é sempre isso, a educação pelo exemplo. E o que eu estou fazendo aqui? Eu estou filosofando, vocês estão me vendo filosofar. Não é isso? O que vocês captam? Vocês captam um monte de detalhes que estão fora até do meu próprio foco. Isso, hoje mesmo eu vi um vídeo de um sujeito me imitando, um negócio de rolando da risada. Mas ele pegou um conjunto de coisas, um estilo. Pegou grosseiramente, mas pegou. Tá certo? E, bom, partindo desse exemplo físico, você pode pegar camadas mais profundas da influência. O professor está passando, quer dizer, um estilo de ser, um estilo de pensar, um estilo de perceber, um estilo de conscientizar, etc, etc, etc. E é isso que vai funcionar no fim das contas. Tá bom? Vou fazer intervalo, daqui a pouco nós voltamos. Então vamos lá. Eu vou pedir ao Alessandro para ler as perguntas aqui para nós. Jonas da Silva Pereira pergunta, Descartes, ao propor uma busca pela verdade universal, através da dúvida metódica, acreditava que essa verdade universal era compreensível? Agradeceria se o senhor falasse um pouco na verdade, um pouco sobre a verdade para Descartes, pela perspectiva da verdade que o senhor acabou de expor. Muito obrigado. Bom, o próprio Descartes, ele expõe que a concepção dele de uma verdade exposta à maneira de um tratado de geometria. Ou seja, você partir de premissas fundamentais e você ir deduzindo, né, conclusões mais particulares. Então, evidentemente, tratava-se de uma verdade, primeiro, que pudesse ser verbalmente exposta. Segundo, que pudesse ser desenvolvida como um sistema dedutivo. E terceiro, evidentemente, uma verdade que ele pudesse dominar e tornar operacional. Descartes era um sujeito muito entusiasmado pelo progresso técnico e ele visava, evidentemente, com sua filosofia, a fomentar o progresso da ciência e da tecnologia. Então se trata sempre, vamos dizer, de um conhecimento público, tá certo? Totalmente verbalizável e acessível a toda uma comunidade. Mas aí tem um negócio que tem um detalhe que precisará ser objeto de uma outra aula. Existem basicamente dois usos diferentes da linguagem. Existe o uso que se faz da linguagem nas ciências e na tecnologia, que é tem que ser uma verdade sem nenhum tipo de ambiguidade, e onde a cada palavra, a cada termo, corresponde um objeto perfeitamente identificável. Ora, isto só é possível por um vocabulário convencional. Quer dizer, você define cada termo, tá certo? Esse termo tem um significado estável e tem um referente externo perfeitamente identificável. Tá certo? Ora, é claro que para fazer isso é preciso limitar severamente o alcance deste discurso, tá certo? Limitando primeiro àqueles aspectos que interessam à investigação. Ora, não existe nenhum objeto que corresponda integralmente e só àquilo que uma ciência investiga dele. Isso é absolutamente impossível. Se você pegar, sei lá, um grão de milho é ao mesmo tempo um objeto da agronomia, é objeto da economia, é um objeto estético, pode ser desenhado, é um objeto gustativo, é milhões de coisas, é um objeto utilitário, ele tem todos esses aspectos ao mesmo tempo e nenhuma ciência pode estudá-los todos ao mesmo tempo. Então ela limita, faz uma seleção abstrativa e diz, ok, olha, este objeto para nós o definimos assim porque isto é o aspecto dele que corresponde ao nosso ponto de vista. Aquilo que os escolásticos chamavam de objeto formal. Você tem o objeto material, né? Então o milho, por exemplo, ele é o objeto material de milhares de abordagens possíveis. Mas se você vai estudá-lo sob o ponto de vista agronômico, por exemplo, então é só esse lado que interessa e você dá uma definição agronômica do milho, que não é a definição econômica, por exemplo. Né? Então o modo de você produzir o milho não tem nada a ver, vamos dizer, com o modo de você estudar o preço com que ele é vendido no mercado. São métodos completamente diferentes, são, portanto, objetos diferentes. Então, isso quer dizer que uma linguagem estável, perfeitamente formalizável e sem ambiguidades, só é possível mediante uma severa seleção dos aspectos a ser estudados. Tá certo? Porém, existe a linguagem em geral, a qual não é assim. Na linguagem em geral, seja na linguagem diária da nossa comunicação, das conversas pessoais, seja na linguagem da literatura, qualquer palavra tem significados imprevistos, porque depende do contexto que você está usando. Portanto, ela vai ter nuances, referências, evocações, etc., que não são previsíveis. Então, é por isto que eu insisti umas aulas atrás, em um post que eu coloquei ontem, no Facebook, que o princípio da educação tem de ser a aquisição de uma extensa e profunda e séria cultura literária, né? Porque se você não tem o domínio desta linguagem, você não tem flexibilidade, você só vai entender o que seja dito na base de um literalismo grosso e convencional. Então você é que nem aquele idiota da Folha, né? Que se você usa a expressão todo mundo, ele quer dizer, são todos sem exceção. Não é isso? Bom, qual é? É? Então, o que é isso? É uma falta de domínio da linguagem. E essa falta acontece porque as pessoas não têm o treino literário, não estão habituadas a ler a grande literatura. Simplesmente não estão. Se ele entra na faculdade, ele vai aprender direto. Se ele entrar numa área técnico-científica, ele vai aprender direto o vocabulário daquela ciência e vai se acostumar com ela e vai achar que aquela é a realidade para ele, tá certo? E se ele entra numa área de humanas, eu vou aqui fazer letras para adquirir o futuro, bom, o que vai acontecer? Você vai receber uma injeção de teorias desconstrucionistas e outras que vai substituir a leitura do próprio material literário. Quer dizer, em vez de você ler Camões, por exemplo, você vai ler uma análise desconstrucionista de Camões. Bom, então, a teoria encobre o objeto. Assim, não dá, você não tem prática literária nenhuma, você está cheio de teorias a respeito na cabeça. É como o sujeito que nunca viu um bicho na vida, mas leu um monte de tratado de biologia e zoologia, tá entendendo? Então, ele leu tudo sobre a biologia das vacas, mas você mostra uma vaca de verdade para ele, ele não reconhece que é uma vaca, ele pensa que é um porco. Tá, né? Então, vamos dizer, o treino linguístico para, vamos dizer, o uso, vamos dizer, desta linguagem cheia de imprevisibilidade e nuances, é o essencial para a inteligência. Né? Então, tem duas coisas que você precisa aprender na vida. Uma é isto, o domínio da linguagem em geral, não da linguagem específica de uma ciência ou de uma técnica, que é apenas um dentre milhares de usos possíveis. E se você se vicia na língua da sua profissão, tal, você está substituindo, você está fazendo com que o particular engula o geral. Então já começou errado desde o início. E a segunda coisa, você precisa aprender um pouco de matemática para você desenvolver o treco chamado senso das proporções, porque matemática é tudo. Tudo em matemática é proporção. Tá certo? Então, você tem o senso da medida, do tamanho das coisas. Não é isso? Então, aqui, nós estávamos discutindo aqui se os meus livros caberiam na minha biblioteca, não caberiam na estante. Tá? Bom, esse é um problema de senso das proporções. Você olha, tem um jeitão, mais ou menos vai caber ou não vai caber. E assim, em vários outros domínios da realidade. O sujeito vem com um plano econômico, você diz, isso é exequível, não é exequível. Isso é senso das proporções. Não é isso? Ou, se você vai jogar bilhar, bom, eu vou conseguir embocar a bola lá na caçapa ou não, também é senso das proporções. Você está fazendo uma equação trigonométrica, no fim das contas. Né? Então, essa é equação trigonométrica sem expressão matemática. Do mesmo modo que o gato que vai pular em cima do muro também faz uma equação trigonométrica. Então, o senso das proporções é importantíssimo e ele se desenvolve, sobretudo através da matemática, da música e do desenho. Tudo isso é muito, muito importante. Mas, e por outro lado, a aquisição da habilidade linguística de lidar com significados imprevisíveis e que dependem do contexto momentâneo. Contando no caso de uma obra de arte literária, ela mesma cria o seu contexto. E na vida diária, bom, você vai ter que identificar o contexto social, cultural, pessoal, psicológico, etc, etc. Então, isto simplesmente na educação brasileira não existe. Né? Então, alguém estava agora lembrando uma lista de livros brasileiros importantes. Digo, olha, se você não sabe outra língua, só sabe português, mas você lê tudo isso aqui, você vai adquirir uma cultura de valor universal. Mesmo sem saber uma língua estrangeira. Por quê? Porque toda a problemática que está em discussão no mundo, ela aparece de algum modo na literatura brasileira. Indiretamente, mas aparece. Só que aparece até, digamos, anos 60, 70, depois sumiu. Não aparece mais porque não há literatura suficiente para isso. Não que não haja escritor de talento. Hoje mesmo eu estava lá louvando um escrito da Lorena Miranda Kutlak, que ela publicou no Facebook esses dias. Não, publicou no blog dela esses dias. E no Facebook. E, é? No Facebook também, né? Tem ela, tem o Yuri Vieira, tem o Érico Nogueira, tem o Flávio Gorno, tem excelentes escritores por aí, mas o volume é pequeno em comparação com o que nós tínhamos 5 décadas atrás. Então, podemos dizer, existem alguns escritores, mas não há uma literatura brasileira hoje. Ela está, vamos dizer, eu estou fazendo as tripas coração para que ela volte a existir. Tá certo? Mas, para haver uma literatura, é preciso haver alguns milhares de escritores produzindo para que, anualmente, apareçam, digamos, 10 obras dignas de ser conservadas para sempre. Nós não estamos produzindo isso. Isso que significa que a vida brasileira não tem testemunho literário mais. Só tem testemunho parcial, de um pedacinho, outro pedacinho, outro pedacinho. Tá faltando muito. E, claro que a literatura desapareceu, porque desapareceu a cultura literária. As pessoas simplesmente não leem mais determinadas coisas. Não é isso? Então, hoje mesmo uma aluna colocou lá um depoimento, falou, olha, o senhor tem razão, a minha vida é uma antes de ter lido determinadas coisas de literatura brasileira e outra depois. Quer dizer, agora ela percebe as coisas melhor, tem mais sensibilidade. É um conhecimento, vamos dizer, que ela tem, mas que ela não pode formular. Você perguntar, mas exatamente o que mudou? Ela não sabe dizer isso, mas ela. Ou seja, a percepção que ela tem da vida se enriqueceu muito. E se tornou mais sólida e mais central, mais consciente. E é esta a finalidade básica da educação. Sem isto, o resto não adianta. Ah, mas nós precisamos dar um ensino especializado para o sujeito exercer uma profissão. Fala, bom, então, sim, existe essa necessidade econômica, mas se o sujeito não tem essa base, ele vai exercer isso muito mal, porque ele não sabe onde isso está. Quer dizer, é espécie sem gênero. Eu não sou contra a especialização, eu só sou contra, quer dizer, o específico que toma o lugar do genérico. Aí não dá, pô. Você precisa saber onde as coisas estão. Você precisa ter um mapa do universo cultural e humano onde você está e ali saber situar o seu negócio em particular, né? Muito bem, acho que eu fui muito além dessa pergunta, mas vamos lá. Rudan Pereira de Souza. Tenho observado uma constante no comportamento do brasileiro. Apego emocional profundo e inegociável a ideias e conceitos que, mesmo comprovado estarem errados, sejam por argumentos, por raciocínio lógico, testemunho ou dados estatísticos, o sujeito não os abandona e permanece acorrentado a tais crenças. Ele não consegue conceber o contraditório, sequer a possibilidade de estar enganado ou com informações insuficientes para expressar uma verdade parcial. Seria isso uma noção errada da verdade, junto com uma ausência de autocorreção e humildade no brasileiro diante do conhecimento? Bom, é claro que isso acontece também em toda parte. Aqui nos Estados Unidos acontece também, tá certo? Sobretudo no meio universitário. Tá certo? Mas no caso brasileiro, tem esse problema, adquire um perfil específico que eu acho que é muito baseado, vamos dizer, na insegurança permanente do brasileiro. Essa insegurança já vem de Portugal. Portugal esteve em guerra de religião durante 8 séculos. Então, um dia o sujeito era dominado pelos cristãos, outro dia pelos muçulmanos, e ele tinha que se virar no meio disso. Então, vamos dizer, a noção que ele tinha da autoridade era uma coisa muito evanescente. E se você não tem uma autoridade externa ou interna a qual se referir, você está inseguro, evidentemente. Então, nós já temos esta herança que nós mesmo trouxemos de Portugal. Se você lê o clássico do Essa de Queiroz, A Ilustre Casa de Ramírez, você vai ver que o personagem Ramírez é uma espécie de retrato da insegurança, da instabilidade, né? Quase volátil da alma portuguesa. E isso passou muito para o Brasil, complicando mais ainda pelo fato da população africana e indígena, que de repente era inserida dentro de uma sociedade que eles não tinham criado, que eles não compreendiam, né? E que o sujeito não sabia direito qual era o papel dele, o que era para fazer, o que era para não fazer, tá certo? Então, tá literalmente perdido no espaço, né? E leva décadas, leva muitas gerações para você estabilizar uma nova identidade dentro de um contexto nacional. Mas como esse contexto nacional também é volátil, também fica difícil se você pensar no que consiste a identidade do Brasil, o que é sentir-se brasileiro. Você pensa, carnaval, samba, futebol, eu digo, mas isso é identidade brasileira? Uma identidade nacional é a memória dos feitos realizados em comum. Ora, se a única coisa que nós temos que fazer, assim, eu pulei o carnaval, joguei futebol, né? E dancei um samba. Falei, bom, isso aí não basta, isso aí é um nada. Isso é coisa de criança, pensando bem, né? Nós não nos sentimos participantes da história nacional. Os grandes eventos da história nacional não dizem nada para o brasileiro. Se a gente diz, por exemplo, o Brasil surge na Batalha de Guararapes, eu digo, o cara nem sabe o que é a Batalha de Guararapes. Ora, aqui nos Estados Unidos você percebe um decréscimo da consciência histórica ano atrás ano, mas ela ainda existe. Você aqui você vê uma bandeira dos Estados Unidos enquanto tudo quanto é porta. Se você entra em qualquer livraria aqui, qual é o assunto que mais tem na livraria? História americana. Então existe uma ideia. O cara que é um americano, ele sabe o que é ser um americano, né? E ser um brasileiro, o cara não sabe exatamente o que é. Então isso dá uma insegurança desgraçada. Então, nesse sentido, as ideias, crenças, convicções, ideologias aparecem como muletas psicológicas. Elas dão um senso de identidade postiço. Eu achei assim, o exemplo disso foi um sujeito candidato a não sei o quê, que ele se apresentava com o nome de Toninho do PT. Olha a identidade dele. Né? Não é assim, o Toninho da padaria, né? O Toninho da Vila Jocunhé, o Toninho da Oficina Mecânica, não, o Toninho do PT, quer dizer, o partido se incorpora nele como identidade. Ora, veja se isto acontece com algum político americano, mas absolutamente nenhum. O sujeito ele pode estar no Partido Republicano ou Democrata, mas ele tem que ter alguma identidade, pelo menos regional. Né? Senão vão rir da cara dele. Se ele não tiver nada mais, nenhuma outra identidade a não ser o nome do partido, ele está lascado. No Brasil se tornou normal. Então, essas ideias dentro da mente brasileira têm uma função diferente da que tem para, digamos, um estudante americano. Então, quer dizer, o estudante americano se aproxima mais da ideia do fanatismo autêntico. O brasileiro não é propriamente fanático. O brasileiro afirma e reafirma ideias nas quais, no fundo, ele não acredita nem um pouco. É um puro suporte verbal de uma personalidade, como é que se diz, vacilante, personalidade periclitante. Então, o que que nós podemos fazer para remediar isso? Eu digo, bom, eu posso fazer para vocês, e eu estou dando todos os elementos para que vocês adquiram um senso do que é ser brasileiro através da cultura brasileira, da história brasileira, da identificação com a história nacional, isso aí tudo vocês podem fazer. Eu creio que hoje, uma boa parte dos alunos, se não todos, já tem uma identidade pessoal mais, um pouco mais centrada e mais claramente situada dentro de um contexto histórico, né? E por isso, veja, só a pessoa que tem isso pode mudar de ideia. Se ele precisa desesperadamente da ideia, porque sem ela a personalidade dele cai, ele não vai largar a ideia de jeito nenhum. Quando eu vejo ao longo da minha vida o número de vezes que eu tive que mudar de ideia, não só mudar de ideia, mas mudar de estilo de vida, mudar tudo, né? Como morrer nasceu outra vez, isso aconteceu várias vezes. E a gente sobrevive tudo isso, né? Mas você só sobrevive a isto se você tem um senso de identidade muito profundo e muito bem centrado. Em última análise, este senso de identidade ele depende da sua presença diante de Deus. Sem sombra de dúvida. Só isso segura o ser humano de pé. Mas entre a situação do indivíduo atomizado, perdido no espaço, e o indivíduo centrado, você tem muitos graus intermediários, é a conquista da identidade social, nacional, linguística, etc. Tudo isso entra no, na composição dessa identidade, né? Vamos lá? Ah, peraí, tem uma pergunta aqui. Professor disse na aula que a verdade universal não pode ser conhecida, né, assim, pelo ser humano, pelo indivíduo humano, mas que só chega até nós algumas coisas que essa verdade nos mostra, assim. Mas de algum modo nós pressentimos essa verdade universal, que tem uma unidade, assim, que é a unidade de todas as coisas, talvez. Mas eu consigo perceber que eu pressinto isso, mas eu não sei exatamente como, assim. Talvez seja por uma. Eu pressinto que o contrário seria um absurdo total, assim, que se não existir isso, seria um absurdo. Isso é um modo de eu pressentir que existe essa verdade universal, unitária, essa unidade de todas as coisas, assim. Mas como é realmente. Mas eu não sei exatamente como eu pressinto isso. Tem alguma coisa a ver com a fé, essa percepção dessa unidade da verdade universal? Não, ao contrário. Isso não tem nada a ver com a fé. A fé é um efeito disto. Né? Tanto, isso aí está na Bíblia, quer dizer, a fé é o dom do Espírito Santo. Não é a fé que vai te conectar com o Espírito Santo. Ao contrário, a iniciativa está na verdade universal e não em você. Mas ela, como diz, ela está presente e ela, de certo modo, te orienta e te dirige. Você não, se você não compreende este processo, é porque não é para compreender mesmo. Você não pode ter domínio disso. Se você tentar ter o domínio, você automaticamente se fechou à inspiração do Espírito Santo. Você tem que deixar que ele te dirija. Tá certo? Mas tudo isso que eu estou dizendo, isso vai de tal modo contra o subjetivismo moderno, ele começa com Descartes e vem até hoje, incluindo os que pretendem ser materialistas, como Karl Marx, no próprio Jardim das Aflições, eu mostrei que aquilo ali não é um materialismo de nenhum, é um subjetivismo, é um idealismo subjetivo, no fim das contas, apenas coletivo. Essa tradição subjetivista quer ver tudo, explicar tudo pelo sujeito. E mais tarde a gente vai explicar pelo cérebro. Eu digo, meu, pensa bem o tamanho do seu cérebro dentro do universo. É um nada. Não é isso? Então, tem que explicar o cérebro pelo universo e não o contrário. Mas a tendência subjetivista está tão arraigada que todo conhecimento do qual nós não temos um domínio cerebral e, portanto, um domínio verbal explícito, nos parece que nós não conhecemos. Eu digo, mas espera aí, se todo conhecimento que você tem fosse só aquele que você domina conscientemente e verbalmente, tá certo? Você não conseguiria nem andar. Você não conseguiria respirar. Não é isso? Então, isso quer dizer que a nossa adaptação ao mundo real, ela tem de ser algo que nos transcende. Porque senão, nós teríamos apenas aquele pouquinho que nós dominamos. Então, eu sempre me inspiro no exemplo de um vizinho que eu tinha, que nadava numa praia que tinha ondas de 20 metros de altura, né? E o que, que ele fazia? Ele nadava? Não, ele deixava as ondas jogar ele para cá, para lá, para ele saía numa boa. Se tentasse dominar aquilo, ele ia afundar. Tá certo? Então, nós também, nós temos que nos instalar no mundo real. Tá certo? E o mundo real é, por definição, aquilo que escapa ao nosso controle. Agora, você veja, existe no meio de tudo isso a interferência da emoção gnóstica. O que, que é a emoção gnóstica? É o medo. É a desconfiança. E se por trás de tudo isso tem um Deus maligno que está... Pronto, você pensou isso, então qual é a reação normal? Tentar dominar, tentar se defender. Não é isso? E na hora que você entrou nesse reflexo gnóstico, então você tem que dominar o conhecimento. Né? Para você poder se defender desta coisa maligna que nos cerca por toda parte. Mas é por isso que, vamos dizer, eu aqui estou sugerindo que você faça exatamente o contrário, quer dizer, que você confie nesta verdade universal. É o primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas. Né? O que é Deus? É a verdade universal, controla tudo, está por trás de tudo, e que você não domina absolutamente. Né? Mas você pode se deixar levar, e ele, né? É que não está na Bíblia, não se preocupe com o que você vai dizer, por exemplo, no tribunal. O Espírito Santo inspirará as palavras, né? Deu para entender isso aqui? Sim. Bom, acho que vamos parar por aqui hoje, já foi, essas respostas foram bastante longas, né? Então, é isso, tem algum aviso? Acho que não tem aviso nenhum, né? Tá bem, então é isso aí. Até a semana que vem, muito obrigado.